pesadelo. Velho chegou bem suado, tá sujo de lama, dorme sem ter cama, porque ele veio da maré. Nego velho tomou seu banho, ficou perfumado, chamou nega velha pra dançar nesse apoché. Nego velho chegou bem suado, tá sujo de lama, dormiu sem ter cama, porque ele veio da maré. Nego velho tomou seu banho, ficou perfumado, chamou nega velha pra dançar nesse apoché. Vestiu camisa vermelha, lenço amarelado no dorso. Problema pra ele é besteira que ele deixou na maré. E agora nego só quer dançar, ele quer dançar pra ter muita paz no seu coração. Agora nego só quer dormir sem ter cama, porque ele veio da maré. Nego velho tomou seu banho, ficou perfumado, chamou nega velha pra dançar nesse apoché. Vestiu camisa vermelha, lenço amarelado no dorso. Problema pra ele é deixou na maré. E agora nego só quer dançar, ele quer dançar pra ter muita paz no seu coração. Agora nego só quer dançar, ele quer dançar pra ter muita paz no seu coração. E agora nego só quer dançar, ele quer dançar pra ter muita paz no seu coração. Problema pra ele é besteira que ele deixou na mão.